pescoço, esqueça igreja, religião. Numa M10, está sua nova oração. Chega de terno e gravata, Bíblia embaixo do braço. Dízimo pro pastor, fé e nada no prato. Não tem carro, moto, sequer uma bicicleta. Só um cômodo de 2 metros na favela. Não mexe um BO, não trafica uma farinha. Daqui a pouco vai estar rebolando na esquina. Tem Rolex no sinal, Mitsubishi, cata os dólares e busca o que quiser da vitrine. Ninguém tem dó da sua panela, cozinhando vento. Honestidade não dá joia nem apartamento. Adicione os ingredientes da receita. Pra dinheiro sempre tem a fórmula perfeita. Estupo pente, invada a mansão de Glock. Faça uma trilha de sangue a caminho do cofre. Ou enterre crianças vendendo crack na quebrada. É Golfe GTI, é goma imobiliada. Ou faça o gerente cooperar com a quadrilha. Ele te dá o banco se sequestra a família. Sem dó, sem pena, deixa o sangue escorrer. De dentro de uma Mercedes ele cospe em você. Chega de ser um mendigo comendo lixo. Quem quer vencer não espera milagre de um crucifixo. A benção tá numa PT aniquilada, 13 tiros. Escute Lucifer, seu amigo. Suja da escola, do caderno, do livro. Vamos pro crime cometer homicídio. Te dou craque, revólver, o que você quiser. Quero sua morte, venha com Lucifer. Fuja da escola, do caderno, do livro. Vamos pro crime cometer homicídio. Te dou craque, revólver, o que você quiser. Quero sua morte, venha com Lucifer. Na ambulância, um corpo de diagnóstico, hemorragia. Se pá não chega na mesa de cirurgia, manda flores, dá os pêsames pra sua mulher. Veja a medalha de 12 no aliado de Lucifer. Siga um mestre, larga o livro, dê fuga do caderno. Seja outro ladrão de banco, no necrotério, seja o traficante. Vendendo seu crack, tomando rachada do gambé do Denark. No banco dos réus não tem advogado. Lágrima de pobre não comove juiz jurado. Aperte o gatilho, não vai ser feliz. B.O. não é vitória, solidão no X. Sua 380 com silenciador é igual ao seu corpo se retorcendo de dor. Aí maluco, sua vida e sua liberdade vale mais do que ouro de qualquer quilate. Não quero seu corpo costurado por legista. Não quero ver seu corpo na blazer da polícia. Descarregue o tambor, venha com o anjo da guarda, o seu protetor. Vamos pra escola, pro caderno, pro livro. Defuga do crime, não é esse o caminho. Te dou paz, alegria, o que você quiser. Sou seu anjo da guarda contra Lucifer. Vamos pra escola, pro caderno, pro livro. Defuga do crime, não é esse o caminho. Te dou paz, alegria, o que você quiser. Sou seu anjo da guarda contra Lucifer. Deu vídeo pro santinho, vire crente. O prego de social com fome, mas contente, ajoelhe, faça o sinal da cruz. Abençoe o prato com migalhas, agradeça a Jesus. Quando sua mulher estiver na esquina, não reclama, ganhando 15 reais por programa. O traficante tem casa, uma S10, relógio de ouro e vagabundo a seus pés. E você prestando curso pra mendigo, puxa carroça e morrer sozinho. Se eu tô no teu lugar, cato logo a quadrada. E tu fui e vou pra agência bancária. Não tem rota, alarme, vigia na área. Que segure meu ódio, minha ação sanguinária. Escute a sirene cortando a tarde. Mão na cabeça, pá, chama o padre. Só quem vive no fundo de uma cela sabe o que é ser pro sistema. Outro número na grade, entupir o tambor e atirar no empresário. Não coloca comida no armário, o valor não tá na etiqueta. Estar vivo é a chave perfeita. Não tente vencer no latrocínio. É vela acesa, sangue e homicídio. Aí, quem escolhe o revólver ao invés do livro ganha flor em 2/11 ou visita no domingo. Escute o anjo da guarda antes do tiro. Fuja da escola, do caderno, do livro. Vamos pro crime cometer homicídio. Te dou craque, revólver, o que você quiser. Quero sua morte, venha com Lucifer. Fuja